Informação com credibilidade aqui, na Rádio São João AM, 1580 kHz. Rádio São João, a melhor da região e ponto. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite toda a linha Volkswagen com parcela de R$99 até 2022. Entrada, 15 parcelas de R$99 e 33 parcelas com saldo restante. E ainda, ou 1.0 2020-2021 a partir de R$53.000. Fox Connect 1.6 2020-2021 a partir de R$54.900. Tivel 0793, Avenida Presidente Kennedy, dois vizinhos. Se pegar o seu dinheiro e seu momento, vai, porque é burrice, proteja a vida. Cubix Informática inaugura a loja em São João. Cubix e seu Net Telefone, parceria que faz a diferença. Venha sentir o diferencial e a qualidade da nossa internet. É muito mais qualidade. Planos de 5 a 50 megas. Cubix Informática e Fionet. Sinta essa velocidade. Anexo ao Supermercado Econômico em São João. Telefone WhatsApp 46-9200-2926 e 46-99941-9872. A loja